Quem não tem história é apagado da memória. Rabicó da Doca. Aqui o som não bate, espanca. O som automotivo que é respeitado no Pará. Aqui é na pressão, papai. Vamos botar no máximo. Sinta a potência. Grave, pressão, força e qualidade. Sabe corda doca. Vamos pra cima. DJ Ian Show. O top DJ do som automotivo. The largest and most absolute success today. Tu quer picada? Então toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Hoje eu sou o resultado, seu desprezo, o seu descaso. Isso faz me sentir como um beija-flor. Procurando flores, será que errei em ter te amado, em ter me entregado? Te amei, mas você motivo que é respeitado no Pará. Sabe corda doca. Mulher, vou te ligar mais tarde e te mostrar como é que é. Alô? Vou te botar de quatro, vou te botar de lado, vou te botar de frente e vou te fazer mulher. Ai, tu senta na p... Ai, tu senta na p... Ai, tu senta na p... Eu vou te fazer mulher. Da da da da da da da da da pra mim. Da da da da da da da da da da pra mim. Da da pra mim. Gente, Lohan que tá tocando pra que tão cheio de tesão. Mas que negocinho bom, que negocinho bom. Vai, pula no bico, vai, relaxa no bico. Pode ficar tranquilinha que eu vou tacar em tu. Vai, pula no bico, vai, relaxa no bico. Pode ficar tranquilinha que eu vou tacar em tu. Mulher, vou te ligar mais tarde e te mostrar como é que é. Alô? Vou te botar de quatro, vou te botar de lado, vou te botar de frente e vou te fazer mulher. Ai, tu senta na p... Ai, tu senta na p... Ai, tu senta na p... Eu vou te fazer mulher. Da da da da da da da da da pra mim. Da da da da da da da da da da pra mim. Da da pra mim. DJ Lohan que tá tocando pra que tão cheio de tesão. Mas que negocinho bom, que negocinho bom. Vai, pula no bico, vai, relaxa no bico. Pode ficar tranquilinha que eu vou tacar em tu. Vai, pula no bico, vai, relaxa no bico. Sabe corda doca, aqui é na pressão, papai. Vamos pra cima, papão. Quero gritar campeão. Vamos pra cima, papão. Quero gritar campeão. Vamos lutar porque por mais essa taça. Vamos paisando com garra e com raça. Não

naná. Vamos botar no máximo. Baila Macarena, mamacita buena, buena, buena, buena. Baila Macarena, mamacita buena, baila, baila, baila. Baila Macarena, mamacita buena, buena, buena, buena. O som automotivo que é respeitado no Pará. A bicoda doca. A espera acabou. A bicoda toca. Sinta a potência. O som automotivo que é respeitado no Pará. A bicoda doca. Everybody's going to the party, have a real good time. Dancing in the desert, blowing up in the sunshine. Bicoda doca. Quem não tem história é apagado da memória. Produções e mixagens. DJ Ian Show. Vamos lá, DJ. Sou eu. Pra quem tá solteiro, mas não tá sozinho. Olha o sucesso. Solteiro, sim. Bicoda doca. Sozinho, nunca. Solteiro, sim. Sozinho, nunca. Vamos. O amor machuca, vamos beber cachaça, que o amor machuca. Solteiro sim, sozinho nunca. Solteiro sim, sozinho nunca. Vamos beber cachaça, que o amor machuca. Vamos beber cachaça, que o amor machuca. Entra a boca, não pare, vai. Sucesso novo, homem mata. No máximo. Para os engenheiros do Havaí, isso aí, meu irmão. Pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá. Papai, tchau, tchau, tchau. despertador tocou, cadê o meu amor? Me dá o primeiro beijo do dia. Na hora do café, cadê minha mulher? Que os meus desejos de cor sabia. Eu tentei trabalhar, tá difícil concentrar. Fim de tarde é pior, ao se pôr do sol. Ela me esperava com um sorriso estampado na cara. Hoje o dia tá passando, a saudade apertando. Sozinho nessa casa, assim as paredes não falam. Assim o travesseiro não conta assim. Todas as noites de amor. Se essa cama não lembrasse, ah, se esse espelho mostrasse você aqui pra eu conseguir dormir. Aô, música boa, pessoal. Despertador tocou, cadê o meu amor? Me dá o primeiro beijo do dia. Seus de cor, sabia. Eu tento trabalhar, tá difícil concentrar. Fim de tarde é pior, ao se pôr do sol. Ela me esperava com um sorriso enxampado na cara. Hoje o dia tá passando, a saudade era apertando. Sozinho nessa casa, assim as paredes não lembram assim. Assim esse espelho não mostra assim. Se as dores de amor. Que você gosta dela. É, não é, só eu passo do jeito. Garanto que pra ele serão. Você é muita areia pra aquela carroça. Viciou na pegada do safadão. Viciou, viciou. A bicorda toca. Aqui é na pressão, papai. Pode que eslova. Sei, você tá mal acompanhada. Esse caboclo aí só fala e não faz nada. Ele te troca por amigos e te deixa emburrado, eu sei. Caiu na ficha, você fez a escolha. Reduzir a nada. Comigo todo dia, mas se cama na roda. Ele é seu valeu e não entende nada de. Eu não é, sai. Olha, garanto que pra ele você não volta. Você é muita areia pra aquela carroça. Monta aí. Como é que se me salda aí, mas. Da Doca. Quem não tem história é apagado da memória. DJ Ian Show, a humildade acima de tudo, e não tenha dúvida. Pegue suas coisas que estão aqui. A Bicorda Doca. Esse apartamento você não entra mais. O que me fez, você foi me trair. E agora arrependido quer voltar atrás. Já deu, cansei das suas mentiras mal contadas. Cresci, não acredito mais em conto de fadas. Não adianta vir com baixaria. A mulher carinhosa, fiel que te amava. Pega o elevador e a sua mala e vaza. Tô avisando lá na portaria que aqui você.